Se você está ouvindo a minha voz, é porque o podcast mais polêmico da blogosfera está de volta. O RPGcast está voltando, vai falar de um tema mais polêmico, um dos maiores crossovers de todo o universo RPGista. MMO versus RPG, quem vence? Para falar sobre esse tema Overpower, a gente tem aqui o nosso convidado especial, o Paladino Sam. Boa noite, galera. Tô aqui sofrendo com o jogo Uruguai e Argentina. Se você tá ouvindo isso no futuro, espero que a Celeste tenha ganhado. Beleza, além do nosso convidado especial, tem a equipe do RPG Vale, Daniel, Dark Wolf, todo mundo conhece. Ah, e o Thiago Fernandes. Vai falar um pouco mais pra vocês. Eu sou um RPGista e eu nunca joguei Tibia. Ó, tá errado. Eu nunca jogou Tibia, não pode participar disso, não. Eu sou o Paladino e pra mim MMO é jogar Baldur's numa conexão de escada meia-noite. Ah, eu sou o Daniel Dark Wolf e eu não jogo na discada, eu jogo pelo Hamash. Bem melhor, vai por mim. É, galera, e eu sou o Thiago Fernandes, eu jogo mais MMO do que é saudável, mas eu tô aqui pra defender o RPG hoje. É isso aí, galera. Antes de a gente falar sobre o tema principal, vamos direto aos nossos recados. Tá cheio de recado especial pra você. Vamos falar de um segredo aí, ô Thiago. Fala pra galera aí da surpresa que vai todo mundo explodir a cabeça. É, então, galera, vocês vão conhecer nessa semana que vem aqui agora. A gente vai apresentar pelo blog da RPG Vale a Dungeon Magazine, cara. Vai ser a nossa nova revista de RPG. RPG, cultura pop, review. Quer dizer, tudo pra apadrinhar, né? O pessoal que ficou órfão da antiga Dragão Brasil e tá querendo uma revista que seja de qualidade. A gente vai chegar aí pra arrasar nisso. Show de bola. ADM, como é que vai ser? Então, a gente vai lançar aí numa parceria com a Revistaria Digital. Então, quem quiser comprar, vai ser um PDF R$4,90. Você comprando, você tem acesso direto pelo site mesmo da revistaria, não precisa baixar nada. Então, se tiver, você já vai poder acessar a revista. E junto agora com o lançamento, a gente vai fazer também uma promoção aí pro pessoal. Né, Daniel? Explica aí pra galera como é que vai ser a promoção. É isso aí, galera. Pra quem me conhece, eu sou colunista da Canções à Meia-Noite e a galera envia umas histórias super fantásticas pra gente. E nessa primeira edição da DM, a Canções vai ganhar um espaço lá. E a gente vai estar selecionando a melhor história da Canções à Meia-Noite pra estar na primeira edição da DM. Então, se você gosta de escrever, manda pra gente o seu conto que você tem a chance de estar publicado. O e-mail vai estar no post do cast e você pode estar falando com a gente pelo Twitter também. Inclusive, continuem lendo a Canções da Meia-Noite, que a cada semana tem contos muito foda, tem contos assim aí de pirar mesmo. Tem uma galera escrevendo muito bem, mandando pro nosso blog. Vocês podem continuar lendo, enviando seus contos também. Qual que era o e-mail mesmo, Daniel? É contos@rpgvale.com.br. Demorou, é isso aí. E agora a gente tem que falar a nossa cruzada novamente, né? Top Blog. Verdade. A gente, se você é RPGista, nerd ou um vagabundo qualquer que acessou nosso blog, você está convocado a votar no RPG Vale no prêmio Top Blogs 2011. Para quem não sabe, o prêmio Top Blog vai escolher os maiores blogs nacionais em várias categorias. E a gente já faturou o ano passado aí o Top Blog de Games Profissional na categoria no júri acadêmico e no júri popular. Então, se você quer que o nosso blog continue ganhando ainda esse ano, vote freneticamente. Você pode votar pelo Twitter ou pelo e-mail. Faça toda a sua família votar, spame todas as suas redes e continua com a gente. Dos MMOs, antes de começar a falar se ele é ou não um RPG, se ele tem ou não roleplay, sei lá, se ele poderia se enquadrar no RPG que todo mundo está acostumado a jogar, vamos falar um pouco da história do MMO. O que exatamente significa essa sigla? É alguma coisa de muita gente num único lugar jogando RPG. Então, é. E não é o Encontro Internacional. Não é RPGCon, porque se fosse RPGCon não estaria na internet. Olha, rapaz. Olha, é Massive Multiplayer Online Role Playing Game, MMORPG. Na verdade, o que, que ele é? Um jogo de computador ou videogame que permite que você conecte ali, o seu computador, seu PC, seu console na internet e sugue toda a sua vida, sugue sua alma, tire sua namorada, tire sua mãe, seu, e principalmente seu dinheiro. É, então, cara, os MMO, na verdade, a primeira ideia dele veio com os MUD, né? É, que são os Multi-User Dungeons. Isso, exatamente. Aqueles jogos tipo Zork, não é? Que você era tudo, na verdade, baseado no Dungeons & Dragons, né? Então você tinha exatamente só, era só uma cela, né? Só um dungeon, só um calabouço, e você tinha todas as suas aventuras lá dentro. Isso, então. Aí eu lembro, teve uma época que ganhou, ficou um pouquinho popular, porque o Senhor dos Anéis ganhou o mood dele também. Aí já foi essa ideia de explorar um cenário, certo? Mas o termo MMO mesmo ganhou força com o Ultima, né, cara? Que foi uma... Que pra quem não conhece, foi um jogo que inspirou o Tibia. É, ele tem a mesma ideia de gráfico. Melhor, na verdade. E ele tinha essa ideia de você colocar vários jogadores numa tela. Então, assim... Eu considero o começo do MMO começa com o último. E aí sim um você marco. Poderia chamar de multiplayer, né? Tinha vários mais jogadores, inclusive na mesma tela, assim, cara, tem mais desse. Exatamente, o último ele tinha essa questão, os bate-papos online ele tinha. As primeiras versões dele eram bem simples, mas o último 5 e o último 6, eles trabalharam muito bem essa parte da questão do chat, da interação do pessoal. Então ali nasce a ideia do MMO. É, inclusive a gente tem só que lembrar pra galera que já tá acostumada com os games que surgem hoje, que naquela época falar de gráfico avançado, cara, significa que era nível Mario, cara, era nível Mario. Ainda não era aquela coisa tão, cara, avançada, era tão mais complexo. É tão mais difícil jogar um MMO ou um MUD naquela época, que talvez se aproximasse bastante do que a gente tinha no RPG de mesa. Mas vamos deixar isso pra depois. Falei, Paladino. Mas você não pode culpar o gráfico não, cara. O computador daquela época era um lixo também. Não dava pra exigir muito dele, né, cara? Ah, cara, o máximo era Doom, né? Uhum. E ainda era bom. Saudoso era bom. 486. Saudoso 486. Ah, lembrou do... Telinha verde. Verdade, rapaz. E também tem uma curiosidade, né? Que a gente teve o último que teve essa ideia do MMO, mas também tivemos muitos jogos que trouxeram um pouco dessa ideia, né? Pra começar, acho que um dos mais famosos aí pro pessoal é o Diablo. O Diablo, ele trouxe essa ideia do Massive também. A ideia é de você jogar 4 jogadores numa sala pelo extinto Battle.net, né? Na verdade, não sei se funciona ainda. Alguém sabe dizer? É, eu não sei. Ultimamente, meu Diablo tá sendo no PlayStation mesmo. PlayStation? Ah, então, eu jogo em servidor que o pessoal monta por aí, cara. Mas acho que o Battle.net mesmo em si, ele é só mais um recurso. Mas ele já carregava essa ideia de jogar 4 pessoas de qualquer lugar do mundo no cenário do Diablo. Então, foi também um jogo que marcou. Inclusive, ele também serviu de inspiração para um outro jogo mais tarde, que foi o Mu. Que foi um jogo que teve um papel muito importante aí na história do MMO, porque eles encadeou aquela ideia de ter várias, mas várias pessoas mesmo, né? O Mu foi um dos primeiros jogos, assim... Massive mesmo, cara. Tinha inclusive, muito jogador. Inclusive, foi um dos jogos que ajudou a massificar o MMO no Brasil, não é? Foi, ele. Porque ele era gratuito e ele chamava atenção, cara. Tanto que hoje você tem aí dúzias e dúzias de MUs na internet pra você poder baixar, entendeu? O pessoal criou várias versões dele e isso ajudou a propagar ainda mais. Mas me corrija se eu tiver errado. Ele era um dos mais leves naquela época, né? Dentre as várias opções. Sim, ele era o mais simples. De todos, assim, da época dele, era o mais simples. Só que na época dele também não tinha tantos, né? Quando ele começou. É, e uma das coisas da características do Mu é que ele era habitado por uma variedade imensa, assim, de monstros, né? Desde os mais simples aos os mais complexos, assim, também. E o legal, assim, é que esses MMOs, eles foram crescendo numa velocidade muito grande, cara. À medida que a internet e que as tecnologias iam se desenvolvendo, os MMOs também iam desenvolvendo, cara. E era uma coisa bem gradativa, era bem relacionado. Cara, assim, essa questão do desenvolvimento é interessante porque, por exemplo, na época do Mu, MMOs que eu lembro que marcaram, assim, também junto com ele foi o Gunbound. Gunbound foi uma febre, apesar de ele não ser um... Não sei, assim, a questão do role... Ele não tem aquela que ajudou o roleplay, mas ele também foi um jogo que ajudou a propagar o MMORPG. Porque ele explorou a questão do multiplayer. É legal até, o Daniel, a gente vai falar pra galera a diferença do MMO para o MMORPG. Não é só porque você tá jogando na internet, muitas pessoas, você tá jogando um RPG online. É verdade, nem todos os jogos online são MMOs. São MMOs RPG. Existe mais ou menos assim, né? Tipo, um CS é só MMO. Você não vai interpretar nada naquele lixo. Exatamente, entendeu? Ele, o Gunbound, são jogos que se enquadram. Agora, MMORPG, ele já tem as características que nós RPGs já conhecemos. Tem, né? Uma história mais elaborada, você participa ativamente daquela história, né? Então, você tem... Você pode tomar decisões, né, dentro do mundo. Mas vocês estão esquecendo da característica principal. Qual? A elfa gostosa. Passou uma elfa de biquininho ali no canto, é MMORPG. Sem elfa de biquininho. Com certeza. É só um MMO. Você pode ter certeza, cara. Em jogo online, personagem mais rico é personagem mulher, mano. Essa história de ficar colocando elfa gostosa e dizer que é RPG parece até um negócio que é eu conheço aí, né? Falar. Deixa pra lá. Pedras aí. Então, assim, aí além do Diablo, a gente também tem alguns jogos que foram inspirados no RPG e que contribuíram pra essa parte aí, né? E vamos falar do Baldur's Gate. Que sem Eba. Dúvida. Ó, até alegrou o Paladino agora. Não, já tô alegre, o Uruguai ganhou. Que sem dúvida, cara, pra gente, assim, tem uma grande característica porque ele traz o RPG de mesa pro mundo virtual e ainda com a característica do com uma característica do MMO, que é jogar com várias pessoas, né? Várias seis, né? Mas tudo bem. É, mas já é muita gente, né? Já era muita gente pra época, cara. Foi você muita tem que gente. Lembrar que é mais ou menos os idos de 92 que a gente tá falando. E nos 92 ou 95 aí, ó, esses 3 anos aí. Às vezes você imaginar, pô, jogar com quatro, com outras três pessoas, com outras quatro pessoas, sendo que hoje você joga com milhares de pessoas no mundo. E aí, ó, uma das características legais do Baldur's Gate é que ele foi programado seguindo as regras do Forgotten Realms, né? Uhum. Então, ele explora o universo de Forgotten e o AD&D, né? Isso. Segue... Talvez por isso, vamos falar um pouco, porque talvez a maioria dos RPGs online e dos Magic que começaram eram exatamente criados, baseados em RPGs de mesa, né, cara? E tinha lá os primeiros Magic que foram criados com base no Dungeons & Dragons, aí tinha o Baldur's Gate também, foi criado utilizando o Forgotten Realms. Isso. Então era bastante, assim, tinha muito do RPG dentro desses MMOs. É que o Baldur's foi feito pra quem era fã de RPG de mesa mesmo, entendeu? Foi focado na galera, respeitando as regras, respeitando a história, o universo todo. Então não tem, por exemplo, digamos assim, como é que eu posso dizer? Coisas que não aconteceriam normalmente num jogo de MMORPG qualquer. Você respeitava aquela história, aquele universo. Tinham personagens ali que, se você tentasse matar, você não conseguia. Que eu não sei se vocês jogaram e vocês lembram. No próprio Baldur's, tem um momento que você encontra o Dritz. Tem que você encontra o Dritz. Na verdade, você encontra vários personagens marcantes, né? Você é, de cara você vê o Elminster. O Elminster, né? Pô, você tá no segundo mapa do jogo, você se depara com os personagens mais poderosos do cenário. Acho verdade. Que na verdade. E uma coisa que é interessante é que se você vê, é que a partir daí, todo MMORPG hoje que você, se você analisar, eles têm como base algum sistema de RPG, cara. Uhum. Então, assim, se você vê assim, a mecânica, a ideia, assim, entendeu? Aquela correlação de força, da peso... Atributos, né? Exatamente. Os atributos dos MMOs, eles assim, eles têm uma forte influência do RPG. Mas aí você fica a dúvida, será mesmo que os MMOs RPGs atuais se baseiam em um RPG de mesa ou se baseiam num MMORPG antigo? Acho que ambos, viu? Porque aí você começa a ter uma distância... dos princípios originais, não é? Do RPG. É, acho que a pergunta mesmo é válido usar esse RPG, esse termo RPG tá certo pra falar em MMO? Eu tenho uma tese sobre isso, mas eu vou deixar pro final. Eu vou fazer o pessoal ouvir até o final esse podcast. Então, quem joga RPG online, cara, realmente é bastante distinto, diferente de quem joga RPG de mesa. Mas será que isso não mudou com os tempos? Você quer dizer diferente ou você quer dizer mais esquisito? Cara, aí que é difícil dizer. Qual a mais esquisita? Mais esquisito você encontrar uns caras no canto da escola com dados... uns caras no canto dos computadores da escola com cara, eu assim, acho mais esquisito um cara no computador da escola achando que é uma mulherzinha andando no mundo virtual. Não, sabe o que eu acho que é uma das diferenças principais que ninguém fala? A idade, cara, a idade. Você não vê muita gente, pelo menos eu não vejo, eu moro no Rio de Janeiro, você não costuma ver muita gente, sei lá, com 12, 13 anos, já se envolvendo, já sabendo tudo, conhece, sei lá, do mundo de Arton até Pathfinder, mas você vê esse cara já jogou Ragnarok, ou então Tibia, ou então algum outro RPG vagabundo que tem aí pela internet, entendeu? É que um moleque de 12 anos de idade ainda não sabe ler, cara. Principalmente se ele estudar no ensino público, né? Pois cara, é. Aí tem uma curiosidade maior ainda, porque... todos esses MMOs têm uma história por trás. E se você chegar assim, muito jogador de MMO, eles não sabem nada sobre aquilo, assim, entendeu? O cara cria uma conta que fica, sei lá, 5 horas por dia dando porrada em monstro. Assim, entendeu? E acha legal. É, dorme, aí vai lá, coloca um chat do personagem, tô dormindo. E deixa logado, assim, entendeu? Tá falando de Ragnarok aí. Tô falando de Ragnarok, né? É assim. No Ragnarok a gente vê muito isso aí, cara. Então. Pô, sei lá, eu acho que isso aí é a parte mais nóia que tem de quem joga MMO, cara. Cara, realmente, esse lance da idade, antigamente eu acho que não era bem assim, não. Talvez quando os RPGs estavam em expansão, aí veio essa ideia de transformar ele num MUD ou num MMO. Talvez nessa época, o perfil era bastante idêntico, né? Porque os games, inclusive, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então era um game feito para quem jogava RPG. Vou falar que a gente é da época assim, hoje é MMO. A gente é da época do GMM, garagem massive multiplayer, você entendeu? Todo mundo na garagem de alguém jogando Super Nintendo, cara. Ou Xbox. Mario Kart 64. Nossa, aí ó, entendeu? Mas eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Qual é a característica principal do RPG? Do RPG, eu acho que é a vontade de contar uma história. É, eu acho que é o storytelling. Então, mas quem conta a história é o mestre. O resto da galera vive a história que o mestre tá contando, não é? Mais ou menos. Aí é que tá. Se você... Vamos chamar o defunto mais famoso e conhecido dos professores. O Paulo Freire. Você cria uma história coletiva quando você fala com alguém. Então, por exemplo, agora a gente está montando uma história coletiva. Cada um está colocando sua experiência, dando mais experiência para o outro para montar uma coisa no final. O mestre falar sozinho não é RPG, é monólogo. Então, se as ações do MMO, se as ações dos jogadores no MMO puderem alterar o mundo do MMO, então quer dizer que é um RPG? Eu vou falar isso só na terceira parte. É? Ó. Então, cara, é complicado dizer porque vamos supor que a característica seja contar a história. Ter uma pessoa mediando uma história que está sendo vivida por um grupo. Né? Vamos supor que essa é a característica. O MMORPG tem isso, cara. O que não tem é o mestre, porque ele foi trocado por um sistema de computador, uma inteligência artificial. Então você tem um grupo. Um grupo maior, gigantesco, vivendo, mas ajudando o sistema a construir a história. Mas não tem tanta coletividade quanto tem numa mesa. Na mesa tem aquela parceria de você olhar pro cara que tá do teu lado, saber como o cara pensa, saber o que fazer para poder ajudar o cara. Agora, num MMO, você tem que digitar ali, numa caixinha de texto à parte. É um pouquinho diferente. É, e na mesa todo mundo, né, tem a capacidade de mudar o mundo. Você no MMO, se você começou a jogar agora uma semana, você tá lá no seu level 1, 5, aquele cara no level 250, ele pode mudar alguma coisa. Agora você é um Zé Ninguém, até que você tenha perdido metade da sua alma e vendido a outra. Não, ele vai mudar o teu mundo. Ele vai lá, te mata e pega todas as suas coisas. Pô, então, eu vou citar aqui um exemplo à parte, cara, que eu pude vivenciar no MMO, que eu achei muito legal. Bom, foi mal aí. Não, mas então, o que acontece? Eu hoje no Ragnarok, eu tenho um clã, e esse clã se chama Organização 7. E essa organização foi uma organização que os jogadores criaram com um background, com uma história toda. E depois, eles fazem roleplay dentro do jogo, sempre usando o cenário do Ragnarok. Então, quer dizer, a galera tem que ler sobre o cenário, tem que conhecer o cenário. E começa a ter uma série de fast play, assim. São sessões diárias, entendeu? Com umas aventuras em algumas partes do mundo de Midgard, no caso, que é onde acontece o Ragnarok. É uma ideia que eu achei genial, entendeu? Foi uma forma de trazer um pouquinho do RPG, da parte da interpretação, pro MMO. Mas não usando o próprio MMO, entendeu? Só a parte de comunicação dele. O que não significa que aquele moleque sarmento queira ler os negócios e participar do teu clã. Cara, pior que a galera lê. Porque é o seguinte, pra entrar no clã, assim, no roleplay, você tem que fazer uma série de quests, uma prova intelectual sobre perguntas do cenário, entendeu? Então, a galera vai e faz umas perguntas. Então, aí você tem que pesquisar sobre o cenário. Mas, ô Daniel, em geral, cara... essa é uma das características do MMO. Em geral, se você não conhecer a história, não vai fazer diferença alguma no seu jogo, cara. Felizmente, o MMORPG é assim, cara. Você tem que conhecer o poder dos monstros e as suas armas. Acabou. Então, é por isso que eu falei. É um caso que eu falei à parte, entendeu? Foi uma coisa assim. Você tá lá no Ragnarok, por exemplo, eu jogo Ragnarok, cara, faz alguns anos. Não conheço nada da história, cara. Não conheço nada mesmo. Eu sei que eu sou um cavaleiro e que eu tenho que ganhar XP. Sacanagem. Ah, isso é verdade, cara. MMO tem uma história por trás dele, mas você em momento algum precisa cara, conhecer essa, ela, né? Talvez seja uma das principais características. No RPG não tem como você não conhecer, porque você tá participando da construção da história, né, cara? Você vai ajudar a construir uma parte daquele mundo, né? Se você não conhecer ele, como que você vai fazer isso? E mesmo que não conheça, ele aprende a conhecer durante o jogo, né? Se você pega um cara novato. É, isso é verdade, cara. Mas o negócio, o lance é sobre conhecer a história ou é sobre interpretar um papel? Porque aí o Daniel falou isso e me lembrou agora, cara. Eu vou até ler o que um cara falou aqui. O Maicon AV falou no Twitter, pra você até, o Ale, que dependendo do jogador, sim, mas se o cara só sabe catar item e sair na pancadaria, não. Então quer dizer, o lance do RPG é, no final das contas, assumir um papel, né? E aí, se o jogador quiser entrar num papel, se sentir num papel jogando um MMO, pra ele pode transformar aquela experiência num RPG. É, só que daí você tem aí dois papéis sendo interpretados, cara. Vamos contar o MMO como uma coisa. Você tem ali a ficha de personagem, no RPG de mesa. No MMO você tem o quê? Você tem lá as características do seu personagem também, com estilo visual bonitinho, 3D, etc e tal. Você, no RPG de mesa, você vai interpretar o personagem com suas palavras, com suas ações, etc. No MMO, você vai interpretar ele com os comandos que você vai passar no console ou no computador. E no RPG de mesa, você vai fazer os testes usando os dados, testando as características do seu personagem. No MMO, você vai fazer esses testes usando os sistemas matemáticos das equações do computador, cara. Ou seja, você também tem como, você está interpretando, não interpretando da mesma forma que você está interpretando no RPG de mesa, mas você está se fazendo ser uma outra pessoa dentro de um mundo diferente, que é o mundo cibernético. Então, nessa característica, também tem a interpretação no MMO. O que você pode ter é uma segunda camada de interpretação, que é o quê? Pronto, você sabe que aquele mundo você não precisa conhecer ele e você só precisa ganhar XP. Então o player vai assumir uma postura de participar mais daquele mundo. Então você tem aí duas possibilidades de interpretar: uma possibilidade pessoal, uma possibilidade produzida pelo próprio MMO. Isso é verdade, mas o que não exclui o RPG do oposto também, né? Porque acho que até a galera que tá ouvindo, todo mundo já participou de uma mesa de RPG que tem aquele cara que decorou todas as regras do livro da terceira, 3.5, quarta edição, e ele só quer fazer a ficha dele pra ser aquele maluco que vai te enfiar a porrada, roubar, ganhar, matar, e não quer nem saber da interpretação. Também tem isso, né? Ou o cara que faz o personagem burrão, né? O bárbaro que só quer tocar o terror mesmo. Não, você tem que entender, a maioria das pessoas usa o personagem burro como desculpa pra só bater, tá ligado? É o espírito MMO no personagem. Isso sempre existiu, cara, isso sempre existiu. O que acontece é que existe, hoje em dia, isso existe em massa, né? Isso, o MMO massificou esse espírito bárbaro na galera, cara. Não, mas até... Ah, já tinha, viu? Eu tenho uma história sobre esse lance aí de jogadores de RPG que começaram no RPG e partiram pro MMO. Eu tive um amigo que ele... um dos maiores viciados em Ragnarok que eu já vi na minha vida. E antes do Ragnarok ele jogava RPG de mesa. Então quando ele pegou o primeiro personagem dele em Ragnarok, o que, que ele fez? Ele botou ponto em inteligência, porque ele não queria ser burro. E botou ponto em sorte, porque ele queria bastante item bom, entendeu? Quer dizer, às vezes você leva, né? Se você começou com RPG, você pode levar a inteligência, ser a sua inteligência mesmo. Você pode acabar levando pro MMO. É, na verdade, jogador de RPG leva o conceito do RPG de mesa pro MMO, né, cara? A hora que você vai montar um personagem, você pensa na hora, pô. É que nem abrir o livro do Dungeons & Dragons, entendeu? Você carrega uma ideia meio assim, às vezes. Exato. E não, aí o cara roda, né? É. Mas e quando é ao contrário, cara? Quando é o jogador de MMO que carrega todas as ideias do MMO pra mesa do RPG? Aí se chama quarta edição. Aí... Pronto. Aí se chama Dungeons & Dragons Daggerdale, cara. É isso que, na minha opinião, tá acontecendo com o futuro do D&D. Tá virando hack and slash. Mas por quê? Vamos falar, antes de falar sobre isso, cara, vamos falar do perfil de quem joga o MMO hoje, cara. Porque antigamente, cara, MMORPG era jogado por RPGistas puros. Vamos chamar de old school, sei lá como é que você queira chamar RPGistas puros. Aqueles caras que conheciam o mundo, conheciam as regras, conheciam os inimigos e conheciam a melhor forma de acabar com tudo isso. Hoje em dia, cara, não é bem assim. Definitivamente. Por quê? Os games, não é, todo mundo já sabe que eles são a indústria do entretenimento digital que mais cresce no mundo, cara. Cresce demais esse negócio de games. Se você pegar o perfil de jogadores de games americanos, você vai encontrar que são homens de média 33 anos de idade. E aqui no Brasil, por exemplo, o perfil de quem mais compra aplicativo de game para celular são mulheres de 36 anos de idade. Ou seja, esse lance parou de ser um nicho e começou a atrair bastante jogadores casuais, que são aqueles não viciados, sabe? Aqueles que jogam fazendinha feliz, jogam só para curtir um pouquinho, assim, cara. É esse tipo de jogador que tá hoje habitando os universos de RPG online. Na verdade, seja dita, o RPG não é feito para jogador casual, né? Não, definitivamente não, cara. Mas então, mas acontece o quê? Jogadores casuais estão habitando, estão cada vez mais migrando para games, seja ele RPG online, seja eles consoles de games e ou celular, ou mobile, né? E as empresas de RPG, as editoras, vendo isso, estão a fim de ganhar uma graninha a mais, né, cara? Que dá grana, cara. Você vê o WoW, né, World of Warcraft, que é o mais jogado no mundo, com uma mensalidade de 18 dólares, cara. Imagina a grana que aquela galera não ganha com isso. Eu acho que parte tudo da relação custo-benefício ou custo-prazer, entendeu? Pensa mais ou menos assim. Quanto tempo, falando só como jogador, você tem que gastar pra montar uma ficha de RPG, se encontrar com a galera e jogar? Pensa quanto tempo gasta um cara numa lan house pra ir lá, clicar, apertar botãozinho. Quem que tem a recompensa mais imediata? Quem que tem o prazer mais imediato? É claro que o MMO dá de disparada. Então por isso que o MMO vira um prazer mais barato se comparado com o RPG de mesa. É, cara, eu não diria, não usaria o termo prazer, porque quando a gente tá lá montando a nossa ficha, pensando no que a gente poderia com aquele personagem, a gente também obtém prazer. Mas realmente, essa questão de tempo, inclusive, acabou subjugando, sim, RPGistas old school, cara. Eu mesmo não consigo me reunir com a galera pra jogar RPG de mesa. Eu tô lá no World of Warcraft, tô lá no Ragnarok, porque, cara, com a faculdade, com tudo, com o trabalho, a gente não tem mais tempo de ficar uma sessão só pra montar as fichas, né? É o fator idade. Quando você jogava RPG, que você varava à noite e tudo mais, você tinha o quê? 14, 15 anos. Numa época que não tinha celular, que não tinha um computador decente. Então você gostava daquilo. Hoje em dia essa molecada, cara, nasceu no 220. Eles nasceram com o wireless enfiado. Bom, então não adianta, cara. São gerações bruticamente diferentes. A gente tem uma mulher do nosso lado enchendo o saco, falando que 3 horas de RPG já deu e que é pra você voltar pra cama e parar de brincar com seus amiguinhos. Agora, se você tiver no laptop com a tua cama, ela não reclama. Isso quando a mulher não tá lá impedindo vocês de criar zumbis. Ô, piada interna. Não, assim, cara, eu acho que uma vez o Del Debbio, eu tava conversando com o Del Debbio sobre esse lance no evento que teve aqui no Rio, e ele falou uma parada meio até polêmica. Ele falou que a galera que joga MMO, a juventude de hoje em dia, ela é um pouco burra e preguiçosa nesse sentido. Por quê? Porque a gente que começou jogando RPG de mesa e tudo, o nosso trabalho é criar o mundo. Você não cria o mundo em um dia. Às vezes, até pra fazer uma ficha com um grupo de 4, 5 pessoas, você leva até um dia inteiro, cara. O final de semana inteiro da sua sessão de jogo, se a pessoa estiver começando agora. E quando você vai pro MMO, você não precisa pensar. Você não tem que criar nada. Já tá tudo ali, cuspido pra você. Então, rola também esse lance da preguiça, de querer criar o mundo, de querer pensar em tudo, de querer dar um trabalho muito maior você fazer o lance do RPG de mesa do que chegar simplesmente e, pô, logar ali na sua conta do WoW e pronto, tá ali tudo prontinho pra você e acabou. Inclusive estímulo visual, né? Tá tudo pronto. No RPG você tem que imaginar, é, cara. Então o MMORPG tem esse lado sedutor porque facilita a visualização. Não é todo mundo que consegue conceber. Uma vez tentei ensinar RPG pra um garoto que ele não entendia esse lance de imaginar. Ele achou que a gente fechava o olho e jogava os dados, tá e ligado? E aí tateava pra ver que número saiu, né? Era muito doido, cara. Então nem todo mundo, cara. Tem a juventude atualmente tá bem mais visual, cara, e bem menos ligado à história, a todas essas outras informações, cara. Eu sei porque eu sou professor e eu sei que todo mundo que vem do ensino médio, cara, tem um déficit de aprendizado de história, de português, de tudo, que é um absurdo, cara. Chega a ter garotada aí que vira pra mim e fala: professor, pô, o que tem a ver o Brasil com a história do café? Nada, nada. A gente só produz mas, vaca, pô, imbecil. É, será que se a ditadura voltasse seria bom pro país? Não sei o que lá, tá ligado? Você vê uma galera que não questiona, não. que não Você fala pra ele assim: seria, eu vou te mostrar o pau de arara que eu tenho em casa, aí você me fala o que você acha. Vamos lá que eu vou te mostrar o Chico Doce. É duro, né, cara? É que, assim, eu concordo com o Del Debbio, cara. Cada geração que vem tá mais retardada e mais especializada. Não dá pra negar. É uma galera que tá pensando menos, pensando no sentido focalizado da coisa. O nosso pensamento sempre foi um pensamento amplo, um pensamento multifacetado. A gente fazia e faz ainda inúmeras relações cognitivas. A gente não tem um pensamento linear. O nosso pensamento é multi. Essa galera não, é mais ou menos tipo cavalo, olha pra frente e vai, entendeu? Porque a gente nasceu nesse lance, né, cara? A gente nasceu tendo o que pensar. Mas se a gente for ampliar isso, te cortei duas vezes, né, cara? Se a gente for ampliar isso, a gente vai ver que cada vez mais o mundo não exige que você pense. É tudo mais rápido, mais fácil. Mais isso rápido, que eu falar, mais cara, porque eu lembro que antigamente eu ia criar um game pra RPG, ia criar um cenário, cara, pegava várias enciclopédias, abria em cima da mesa, chegava a ter 10 livros lá, eu pegava um trechinho de um, ia pesquisando sobre a história, eu via um nome de histórico em um e entrava na outra enciclopédia pra ver, tá ligado? Hoje em dia, o que a galera faz, cara? Digita no Wikipédia, eu quero saber sobre a Revolução Francesa, tá lá. Daí o professor pede, eu quero saber a história de um cara, fala o nome do cara. O pessoal só dá o Ctrl F, encontra o cara e já era. Acabou, copia e cola. Não, isso no RPG também, né, cara? Porque agora a gente tem, se você quiser criar NPC, você vai lá em dois cliques na internet, pronto, acabou, você tem NPC. Se você quer criar dungeon, você vai lá em dois cliques, isso pronto, tem a sua dungeon feita. Cara, era impossível, nem pra RPG, se você pensar. Não tinha como o professor passar pra mim queria saber sobre mitologia grega, eu pegar todos aqueles livros da Ctrl F pra procurar exatamente a história do termo Hércules. Eu tinha que ler aquela porrada do livro, da parte do livro inteira, pra saber qual parte tava falando que me interessava, cara. Recorte e colagem. É isso que meus alunos me odeiam, cara. Que quando eu mando trabalho, eu trago a Barça de casa e jogo na mão deles e mando pesquisar. Mas é o lance, cara. Pô, galera, até um negócio legal pra citar dessa questão da geração, que saiu uma matéria falando que eles eram um novo nome pra geração que tá vindo. Se chama geração T, de testemunha, porque eles só sabem ver, mas não sabem analisar nada que acontece, entendeu? porque eles não conseguem se aprofundar no assunto que tá acontecendo. Geração Beholder. Cara, quer ver um exemplo que minha cabeça explodiu bonito, cara? Foi quando saiu a matéria falando que depois da morte do Osama Bin Laden, um dos quatro termos mais pesquisados no Yahoo Resposta era quem era Osama Bin Laden. E a galera que mais estava fazendo essa pergunta eram garotada de 12 a 16 anos de idade, cara. Ou seja, cara, como é que vai fazer, criar um RPG de mesa com os caras que não sabem nem quem é Osama Bin Laden, cara, que nem tem nem... Com os caras que não sabem nem o que é uma mesa, né? Sabe nem o que é uma tábua redonda, cara. Não complica pro lado deles, olha a pedra. É aquela mesinha que fica ali no canto, cara, que você bota flor na sala. Coloca a mesa, o cara, pé em cima, a gente cima, vai, né? Ser tão escrotizado por ouvintes, né? Não, eu quero que venha, se é pra escrotizar, anota aí, meu querido. Justifique. Se souber fazer, te dou parabéns. O que mais pesa na minha cabeça com relação a essa questão é a perda de criatividade que o pessoal tá tendo, assim, entendeu? Que nem, voltando à questão lá do MMO, que nem o Thiago falou, tá tudo montado pro cara, assim, entendeu? Então, e já que ele não tem que imaginar nada, quando ele se depara com o RPG que você tem que imaginar, ele não sabe imaginar, ele não sabe o que é isso, você entendeu? Mas aí entra o papel do mestre de ser aquele cara, como eu chamo, que vai fazer o pau levantar. É aula de literatura. Ou você faz um texto na hora, ou você perdeu a pessoa. É, são fatos, cara. O mestre vai ter que ser o mestre. Agora, e o contrário, cara? A gente falou aqui do RPG, do MMO, e descemos o pau no MMO em comparação com o RPG, mas isso desmerece o MMO, de fato? Isso desmerece o público que joga MMO? Não, eles se desmerecem sozinhos. Cara, eu diria que simplesmente traço uma linha dos públicos, cara. É, cara, porque é positivo, né, cara? Tem um lado positivo do MMO. Não, claro que tem. Assim, a galera que consegue desenvolver o programa, consegue dar um up na coisa, vira aqueles cabeçudos de TI que eu bato palmas pra eles, entendeu? É, cara, porque existe um público diferente. Quem joga RPG mesmo, cara, é um de mesa. Eu acho que uma das principais características é o hábito de leitura, cara. É um cara que quer virar o Eduardo Spor na vida, né? É. Eu não conheço RPGista de verdade que não gosta de ler, cara. Verdade. Que gosta. E é aquele cara que vai assistir um filme 8 vezes pra analisar cada camada que tem naquele filme, cara. Já pensa em adaptar. É, já pensando em adaptar. Pensando em, putz, esse personagem seria legal, aquela arma dele causaria 2d6 de dano, sei lá, o cara já começa a viajar, cara. Já o RPGista online, ele é mais uma audiência passiva, cara. Ele simplesmente curte aquele momento. Tá no Rio Grande do Sul, tá cheio desses daí, né? É. Então, cara, com relação ao que o Thiago falou, assim, né, eu não acho assim que venha a desmerecer quem joga MMO. Uma porque não joga também, né? Então, tem esse lado aí. Mas eu não sei, cara. Eu acho que o jogador de MMO, ele é a nova geração, né? Eu acho que isso influencia um pouco, assim, entendeu? Eles não sabem analisar. Muito jogador não sabe analisar o que é o MMO. Eu tenho uma versão disso, mas é pra maiores de 18. Depois vocês me falam, você pode falar ou não, entendeu? E tem outra coisa, o principal. São eles que estão dando grana pra galera. O World of Warcraft já chegou a 11 milhões de usuários, cara. Imagina se esses 11 milhões fossem RPGistas tradicionais. Não, cara, assim, por exemplo, se você pegar no papel, todo MMO segue a mesma linha, assim, entendeu? Nome do personagem, raça, classe, bater, ganhar nível 99, assim, entendeu? Já era. Não, hoje em dia, cara, é até pior do que isso. Você cria o seu personagem, você baixa o bot e você deixa o bot jogando na merda da tua... Por que que tu joga uma porra se o bot vai ficar jogando isso, meu amigo? É, não, cara. Tem essa questão também. O cara tá, sei lá, tá jantando, mas não, eu curto jogar o jogo. O cara nem sabe qual que é o nome do personagem dele, se marcasse, entendeu? Não, tu pega do 0 ao 200, estão ouvindo jogadores de Tibia, vocês pegam do 0 ao 200 sem fazer merda nenhuma no personagem. Que a gente vai ser escrotizado. Ah, agora que você coloca aquela musiquinha de fundo fazendo tchan tchan tchan tchan. Agora que o bicho vai pegar, galera. Agora que vocês agora vão ganhar todos os XP que vocês precisam em todos os seus personagens. Porque vamos responder a famosa pergunta: MMO é RPG ou não? Quem quer começar falando? O Paladino não tinha a teoria dele aí que queria deixar pro final? Vamos falar primeiro da galera do Twitter. A gente recebeu aqui bastante participação do twitteiro de plantão aqui na gravação do RPG Cast. Ó, manda as perguntas. O que eles acham? A Metal Geisha, ela falou que depende, cara. A interpretação depende do jogador. Tem gente que faz roleplay no MMO assim. O Duncan Salazar, que parceiro nosso da RPG Cast, também falou. MMO é um jogo como Counter-Strike ou qualquer outro. O RPG tem uma parte de interpretação imprescindível. Deixa eu ver quem mais falou. Alguém, vocês receberam algum comentário no Twitter? Eu tô pegando todos os seus, então. Tem a galera falando aqui que MMORPG é RPG, mas não um RPG narrativo. Tem esses caras que ele mistura letra e número no nome do Twitter, parece que veio do Orkut. Dizendo assim: MMORPG é uma modalidade de jogo eletrônico que usa alguns elementos do RPG tradicional, mas não é a mesma coisa. Aí ele colocou embaixo fonte Wikipedia, né? E o Douglas Porto, ele diz assim: depende. Se for ter uma ficha RPG, então corrida RPG, pois os carros têm ficha, aceleração, velocidade, etc. Esse aí. É. Então se, cara, for assim, se super for trunfo assim, é RPG, mano, guardinha de trânsito joga RPG todo dia. Isso é muito difícil. RPG não é difícil, eu cara. Que adoro. Mas beleza. Eu acho que é o sono, cara. Por isso que algumas pessoas fazem esses comentários. Paladino Sam aí, que é convidado nosso, tem uma teoria que vai sangrar os seus ouvidos. E lá vem pedrada, cara. Mas olha, eu acho que o MMO tá pro RPG, assim como o RPG tá pro live action. E agora eu vou explicar. Vamos lá. Partindo do pressuposto de que o que é interpretar, tá? Interpretar nada mais é do que representar alguma coisa, participar de alguma coisa, modificar essa coisa a partir da sua vontade. Então, por exemplo, uma pessoa que joga RPG de mesa, às vezes muda a voz, às vezes faz gestos, faz maneirismos, descreve. Nada impede o cara que está jogando MMO fazer a mesma coisa ligando o Skype e conversando com os amigos enquanto está jogando lá o WoW ou o WoW ou qualquer coisa da vida. E por que eu coloquei o live action no ponto? Se você perguntar pro pessoal de live action é muito mais RPG do que o RPG de mesa. Porque você se fantasia, você se caracteriza, você é o personagem, você interpreta frases deles de verdade. Então a interpretação é uma coisa extremamente subjetiva. Se você tá ali sofrendo, suando, vivenciando a coisa, você tá interpretando também. É, nesse ponto o Paladino tem que concordar efetivamente com você, cara. Que se interpretar também pode ser dito como dar um significado, dar vida para alguma coisa, cara. Se não deixa de ser, como eu já falei, usar um personagem eletrônico, usar o seu player lá no World of Warcraft, não deixa de ser interpretação, cara. Só que às vezes você não está interpretando com a sua voz, às vezes você não está interpretando seus gestos, mas com códigos, interpretando visualmente, através do monitor, aquela sua existência, entre aspas, assim. É só você lembrar que tinha uma galera que deve ter mais ou menos. Os que estão me ouvindo, que tem de 26 pra cima, vão lembrar de RPG via fórum, RPG via e-mail e RPG pelo Mirk, cara. Existe até hoje, né? O via fórum. Tem até hoje. Não, é muito menos do que antes, né? Online, né? Então. Uhum. Interpretar não pode. Esse lance da interpretação não pode excluir o MMORPG do RPG tradicional. Você tá em. Eu acho que o que muda um pouco é a coletividade. É, eu acho que o MMO em si, o MMO sozinho, ele não é um RPG. Você jogando, você pode assumir o seu papel, você na sua cabeça viaja, você na sua cabeça, você se imagina naquele cenário do WoW, você transforma aquela experiência pra você em um RPG. Mas o MMO, ele de maneira alguma é um RPG. Não há interpretação. Você não assume um papel. Per se não, né? Por si só não. Exatamente. Assim como nunca um livro básico vai ser um livro de RPG se ninguém jogar. Mas o livro não é o RPG, o RPG é a experiência que você faz daquilo. Talvez o RPG online vai gerar experiência. Então quando gera experiência na galera, gera interpretação, gera sabedoria. Por exemplo, você que tá ouvindo aí, colocou aquele bot pra subir os níveis pra você, aquilo não é RPG. Nem aqui, nem no inferno. Inclusive, você tira aquele bot vagabundo e vai fazer alguma coisa no jogo. Agora, se você tá jogando e começa a gritar: porra, matei o Cambode, filha da puta! Aí você tá interpretando. Parabéns, você tá jogando RPG. Agora, se você comprou a quarta edição, você não tá jogando RPG, ponto final, para de ouvir o podcast, sai daqui. Agora, se você tá 3.5 ainda. Você tá jogando. Não, agora falando sério, né? Se você joga RPG e cria também o seu personagem pra ser o mais forte, o mais porradeiro, com 15 mil talentos, você também não tá jogando RPG. É a essência do RPG, cara. E é o roleplay que eu acredito que RPG online não possibilite tanto. É, até tem, né, cara? A gente até tem uns RPGs online que tentam um roleplay, como, sei lá, vou até citar o Tibia aqui, que se você fizer algumas ações no jogo, o mundo em si, o mapa muda, alguma coisa muda, os jogadores podem influenciar, ele tenta dar o roleplay. Mas de maneira alguma, o MMO per se, como a gente estava falando, vai proporcionar a experiência de interpretação que o RPG faz a gente ter, né? É, o MMO, ele te dá, tipo assim, talvez alternativa, sei lá, uma quest que pode gerar dois ou três resultados, mas é só aquilo, você entendeu? Cara, é um RPG reduzido, tá? Aquele é um sistema mais simples de RPG que existe. Uma parte da... Ó. Você sabe que tem uma frase pra isso, né? RPG for dummies. Não, é o MMORPG, cara, é botar um ratinho no laboratório, ali naquele, num labirinto no laboratório. Você pode até escolher se você vai pra direita ou pra esquerda, mas já tá tudo previsto. Cada opção sua vai gerar um resultado pré-determinado, não importa o quanto você esteja interpretando na sua cabeça. Você não vai mudar nada do mundo. É, mas vamos organizar aqui pra galera que tá ouvindo. No RPG Online, existe sim a interpretação dentro dos seus limites. Existe o roleplay dentro dos seus limites. Ou seja, é um RPG limitado, cara, porque a perda dos limites é o que faz o RPG ser um RPG, né, cara? Eu posso dar um exemplo? É mais ou menos a diferença entre mímica e teatro. Na mímica você pode até fazer uma interpretaçãozinha ali. Ah, isso é uma cadeira, eu tô fingindo que eu tô sentando. No teatro não, no teatro você interpreta de verdade. Eu acho que essa bem pertinente essa comparação, cara. O RPG, por mais que o mundo se expanda, e por mais que ele, RPG online, por mais que eles atualizem, tem essa necessidade de atualizar cada vez mais a história, atualizar os capítulos, né, do RPG, para tentar chegar perto do RPG de mesa, cara, porque o RPG de mesa é atualizado a cada segundo pelo mestre e pelos jogadores. Tem, sim, essa linearidade. Cara, mas quando fizerem isso, vai ser Skynet na veia e corre. Corre muito. cara, porque assim, eu acho que o MMO nunca vai conseguir chegar num ponto tão profundo, porque você vai ter que criar esse suporte pra milhões de pessoas, assim, entendeu? Mas vamos falar a verdade, cara. Qual jogo chega exatamente ao nível do RPG de mesa? Não tem, cara. Mesmo os board games, eles têm limitado, chega a um ponto. Agora a gente, o RPG tradicional, não tem limite, cara. Você pega a regra, pega o livro básico do sistema e faz o que você quiser. Cara, eu tenho uma frase legal aqui de um amigo meu na MSN, que é do Rafael, do Reduto Bucaneiro. Ele colocou assim, ó: a melhor placa de vídeo do mundo é a minha imaginação. E de fato é, cara, assim, entendeu? Nada vai te gerar algo tão complexo, ou sei lá, tão fascinante que você queira, do que o seu imaginário. Ah, cara, eu acredito que, na verdade, o cara tem que jogar os dois. Se você tá sem tempo, como o Paladino já falou aqui no podcast, joga o MMORPG, cara, não tem nada de mal em você jogar o MMORPG. Mas se você tiver um tempo a mais, tá aí de férias... Tá coçando. Tem uma graninha a mais pra comprar os temas. E tem várias editoras lançando versões em PDF. Então, comprar uma lida no sistema de RPG tradicional de mesa e faz a sua comparação. Vê aí que você vai encontrar. É aquela diferença que eu falei aqui em off, que não pode falar porque tem menores de idade, cara. Mas quem quiser saber da diferença que o real do MMORPG com o RPG, procura o Paladino Sam no Twitter. Ele vai falar pra você, mas é um aviso, ou seja, o pessoal responde com maior de 18 anos de idade. Manda por DM, pronto. Entendeu? Então, pra esclarecer assim, cara, eu acho que pra quem joga MMO, tipo assim, que eu fico uma dica até, é tentar imaginar uma coisa além naquele cenário que você vive no MMO, assim, entendeu? Eu acho que isso aí já vai tiçar você pra uma coisa tipo RPG. Imagina, cara, se você tivesse o poder efetivo de escolher cada detalhe do teu personagem e realmente interagir com aquele cara que te dá aquela quest, de negociar com ele coisas que você não consegue negociar no RPG online. Imagina se você tivesse esse poder, não negociar item. A gente tá falando de negociar, os caras devem estar imaginando de comprar item, não sei lá. Mas pô, o cara te dá uma quest. A quest tá difícil, conversa com ele, salva a filha dele numa torre, sei lá, faz alguma coisa. E um negócio mais interessante, que RPG tem essa característica de não delimitar. Matar 10 coelhinhos e ganhar 1 milhão de XP, né? Eu acho que tem uma coisa mais sedutora aí, cara. Imagina você, meu pequeno gafanhoto que tá ouvindo, poder matar quem você quiser e não ser excluído do servidor. cara, poder falar o que você quiser. Existe até um provérbio RPGista que diz que tudo é possível até o mestre lembrar das regras. Assim, cara, e mais uma coisa, né, cara? Pessoal que joga, a gente até brincou aqui, mas às vezes eu já vi acontecer essa guerrinha entre os jogadores de RPG e o jogador de MMO. Você que joga RPG, cara, pega aquele seu amigo que joga MMO, convida ele um dia e mostra pra ele o que é RPG. Mostra pra ele o que é o verdadeiro RPG, a interpretação, seja o sistema que for, seja live action, seja, enfim, mostra pra ele o que é melhor do que aquela porra daquele computador o dia inteiro. Eu te garanto que ele vai largar aquilo ali, deixar de coçar e vai lá jogar RPG na tua casa. Mais razão pra aquela minha frase. Inclusive, a gente já tem, até no RPG Bar tem um post que eu escrevi falando isso mesmo, sobre como introduzir o RPGista online no RPG tradicional. Porque às vezes o cara não tem alguém que ensine, ou sei lá, o cara RPGista ou de cor não tem paciência pra falar com o cara. Então você já confere lá também, que você vai achar bem interessante. Vou dar uma dica então. Você, pequeno gafanhoto, sozinho, chorando aí: pô, eu não sou RPGista, cara, que bosta. Então, www.rpgarautos.com.br é o nosso site. A gente, uma vez por mês, faz um evento de RPG na Ludus Luderia, uma puta de uma casa aqui em São Paulo, que é só de jogos. Não conhece, tá com dúvida, quer saber como é que é? Vem, conhece a gente, joga com a gente, vem me conhecer na verdade, e meu, você vai ver que é muito mais animal. Muito, sem dúvida, RPG tradicional é muito mais emocionante do que o RPG, isso não fica dúvida. Mas a gente também não pode negar que o RPG online é um RPG dentro das suas limitações. É isso aí. É. Tudo de bola, vamos mandar os recados finais? Cara, faltou uma coisa. Sim. A gente tem que alertar as pessoas de, pelo amor de todos os santos, não jogarem DDO achando que estão jogando RPG, o Dungeons and Dragons Online. Por favor, cara, não joguem isso. Se você curtiu o nosso podcast e resolveu embarcar nessa onda de RPG, não comece com o quarta edição. Não fala assim. Às vezes é mais fácil para eles começarem pela quarta edição para depois irem para uma coisa mais evoluída, mais intrincada. Começa com 3D&T, então. Não, calma, também não apela, né? Não, cara, hoje sistema acho que é uma coisa que não é problema. Você tem sistema aí pra tudo qualquer lado, você entendeu? Acho que quem for mestrar pra essa galera vai ter que saber escolher o melhor. Vem comigo que eu introduzo direitinho. Isso é um paladino, vocês estão vendo, né? É. É isso aí, galera. Valeu o papo com todo mundo aqui. Lembrando que vai sair a Dungeon Magazine, né? Thiago, manda o aviso de novo pra galera, pra ficar na mente dele. É isso aí, relembrando, a gente fica ligado aí, essa próxima semana RPG Vale, um desses dias aí da semana, vai sair o post. A gente vai botar no ar o site da Dungeon Magazine e lançar a nova revista de RPG, cara, feita da galera do público RPGista pro público RPGista. Pra você que fica aí chorando as mágoas da Dragão Brasil, a gente vai ter uma revista pra... Exatamente. E o mais legal é que a gente não vai se prender, uma das propostas da revista é não se prender ao lançamento de uma editora. A gente não vai falar só de um mundo, só de um sistema, só de uma editora. É o RPG mesmo, cara. O RPG em si vai ser muito por completo. Só não vai falar de GURPS, né? Vai de tudo, cara. Vai falar de tudo, cara. Inclusive, vale lembrar, tu falou de GURPS aí agora, o pessoal que tá ouvindo, se alguém... Uma vantagem da Dungeon Magazine é essa. Se alguém quiser mandar um artigo pra gente, achar que tem... que o artigo vale a pena, manda pra gente que a gente analisa e pode sair na revista também. É isso aí, galera. Lembrando também que vocês devem votar no RPG Vale para o prêmio Top Blogs. Só entrar na nossa home, já tem ali o selinho, vote aqui no RPG Vale. Aqui no post do podcast também vai estar o link para você votar no RPG Vale. E um abraço para todo mundo que curte RPG. I'll be back. I'll be back. She'll be back. I'm back.